Há muitos, muitos anos, as crianças do mundo inteiro viviam muito tristes, porque todo o universo estava construído à imagem dos adultos. Não se conheciam lugares mágicos ou encantados, nem tampouco se imaginavam parques de diversão. Não se faziam jogos nem outras brincadeiras, não havia chocolates nem outras guloseimas e, imaginem só, nem sequer existiam brinquedos. Até que um dia, para a alegria de todas as crianças do mundo, tudo mudou.